Ai, por isso é besteira. As ruas da cidade sujas e imundas marcam as pessoas com marcas profundas. As pessoas vivem pelas drogas, refúgio da fraqueza que por elas foi imposta. E isso está crescendo sem medida. A cidade é um câncer, um alívio, uma ferida. A TV, puro consumismo desse mundo de ilusões do capitalismo. Gritos, gritos, o silêncio de povos massacrados sem um além do pássaro preso na gaiola. Canta uma canção severa, o mundo lá fora. É o momento que passa em sua mente. Alguém foi impedido, impedido de nascer, abortado bruscamente, sem poder viver. Pessoas ocultando a verdade, mostrando suas garras com falsidade, dizendo, dizendo eu te amo, apunhalando pelas costas com toda a maldade. Dogma, o dogma divino criou o homem, o seu destino. Nem por isso nós podemos prever o destino da criança que ainda vai nascer. São os gritos da cidade que consomem as pessoas sem raça nem idade. São os gritos, os gritos, o silêncio de pessoas massacradas sem um alento. O amor, coisa inexistente. O importante é o momento que passa em sua mente. Alguém foi impedido, impedido de nascer, abortado bruscamente, sem poder viver. Pessoas ocultando a verdade, mostrando suas garras com falsidade, dizendo, dizendo eu te amo, apunhalando pelas costas com toda a maldade. O dogma divino criou o homem e o seu destino. Nem por isso nós podemos prever o destino da criança que ainda vai nascer. São os gritos da cidade que consomem as pessoas sem raça nem idade. São os gritos, o silêncio de pessoas massacradas sem um alento.